Ato Ato Único Único de de Amor Amor por por Alex Alexis, de Arthur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Amor por Anexins. Entre ato cômico. Personagens. Inês. Viúva. Lido por Leni. Isaías. Solteirão. Lido por Vicente. O carteiro. Lido por Matt. Narrador. Lido por Vicente. A cena passa-se no Rio de Janeiro. Época, atualidade. Ato único. Sala simples. Janela à esquerda. Portas ao fundo e à direita. Mesa à esquerda, com preparos de costura. Num dos cantos da sala, uma talha d'água. Cadeiras. Cena 1. Inês. Cose sentada à mesa e olha para a rua, pela janela. Lá está, parado à esquina, o homem dos anexins. Não há meio de ver-me livre de semelhante cáustico. Ora, eu, uma viúva, e de mais a mais com promessa de casamento, havia de aceitar para marido aquele velho, não vê? E ninguém o tira dali. Isto até dá que falar à vizinhança. Desce a boca de cena. Eu, que por gosto, perdido tenho casamentos mil, com mais de um belo marido, garboso, rico e gentil, de um velho agora a proposta, meu Deus, devia aceitar? De mais um velho que gosta de assim, tão jarreta andar? Nada, nada, não me agrada. Quero um marido melhor. É bem mal não ser casada, mas mal casada é pior. Ainda hoje, escreveu-me uma cartinha, a terceira em que me fala de amor, e a segunda em que me pede em casamento. Tira uma carta da algibeira. Ela aqui está. Lê. Minha bela senhora, estimo que estas duas regras vão encontrá-la no gozo da mais perfeita saúde. Eu vou indo como Deus é servido, antes assim que amortalhado. Venho pedi-la em casamento pela segunda vez. Ruim é quem em ruim conta se tem, e eu não me tenho nessa conta. Jamais senti por outra o que sinto pela senhora, mas uma vez é a primeira. Declamando. Que enfiada de anexins! Pois é o mesmo homem a falar. Continua a ler. Tenho uns cobres a render. São poucos, é verdade. Mas de hora em hora Deus melhora. E mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Não devo nada a ninguém, e quem não deve não teme. Tenho boa casa e boa mesa. E onde come um, comem dois. Irei saber da resposta hoje mesmo. Todo seu, Isaías. Guardando a carta. Está bem aviado, senhor Isaías. Vou às compras. É um excelente meio de me ver livre de vosmecê e de seus anexins. Vou preparar-me. Saí pela porta da direita. Cena 2. Isaías. Deita com precaução a cabeça pela porta do fundo. Porta aberta, o justo peca. Avançando na ponta dos pés. A ocasião faz o ladrão. Preciso estudar o gênio desta mulher. Antes que cases, olha o que fazes. Dois gênios iguais não fazem liga. Se a pequena não me sai ao pintar, para cá vem de carrinho. É preciso olhar para o futuro. Quem para adiante não olha, atrás fica. Quem cospe para o ar, cai-lhe na cara. E quem boa cama faz, nela se deita. Resolvi casar-me. Mas bem sei que casar não é casaca. Alguém dirá que resolvi um pouco tarde. Porém, mais vale tarde que nunca. Deus ajuda quem madruga, é verdade. Mas nem por muito madrugar se amanhece mais cedo. Procurei uma mulher como quem procura ouro. Infeliz até ali. Vias a dar com um pau, bonitas, que eram louvar a Deus de gatinhas. Mas... nem tudo que luz é ouro. Feias também quer um Deus nos acuda. Mas muitas vezes, de onde não se espera, daí é que vem. Quem porfia, mata a caça, dizia, com meus botões. E não foi nada, que enquanto o diabo esfrega um olho, cá, dona, encheu-me o olho. Pois olhem que não me passou o camarão pela malha. Esta é viúva e costureira. Estou pelo beicinho e creio que estou servido. Quem já deu não tem para dar, é certo. Mas, ora, adeus. Quem muito quer, muito perde. Já tomei informações a seu respeito. Foram as melhores possíveis. Mas como saber não ocupa lugar, e mais vale um tolo no seu que um avisado no alheio? Observeia. Eu sou como São Tomé, vê para crer. Via andar sempre sozinha, e nada de pândegas. Dize-me com quem andas, dir-te-ei as manhas que tens. Examinando a casa. Boa dona de casa parece ser, asseio e simplicidade. Pelo dedo se conhece o gigante. Há de ser o que Deus quiser. O casamento é mortalha no céu, se talham. Reparando. Ai, que ela aí vem. Perfilando-se. Coragem, Isaías. Lembra-te de que um homem... Atrapalhando-se. É um gato e um bicho é um homem. Disse asneira. Cena 3. Isaías e Inês. Vem pronta para sair. Ao ver Isaías, assusta-se e quer fugir. Ai! Embargando-lhe a passagem. Ninguém deve correr sem ver de quê. Que quer o senhor aqui? Vim em pessoa saber da resposta de minha carta. Quem quer, vai. E quem não quer, manda. Quem nunca arriscou, nunca perdeu. Nem ganhou. Cautela e caldo de galinha. Não tenho resposta alguma que dar. Saia, senhor. Não há carta sem resposta. Correndo à talha e trazendo um púcaro cheio d'água. Saia, quando não... Impassível. Se me molhar, mais tempo passarei a seu lado. Não hei de sair molhado à rua. E foi buscar lã e saiu tosqueada. Eu grito. Não faça tal, não seja tola. Que quem o é para si, pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. Não exponha a sua boa reputação. Veja que sou um rapaz. Um rapaz nada fica mal. O senhor, um rapaz... O senhor é um velho, muito idiota e muito impertinente. O diabo não é tão feio como se pinta. É feio, é. Quem feio ama, bonito lhe parece. Amá-lo? Eu? Nunca. Ninguém diga, desta água não beberei. É abominável, irra. Água mole em pedra dura, tanto dá. Repugnante. Quem espera sempre alcança. Desengane-se. O futuro a Deus pertence. Alguém que me estima deveras. Esse alguém? Naturalmente. Sou eu. Era o que faltava. Suspirando. Esse alguém? Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Esse alguém é um moço tão bonito, de tão boas qualidades. Quem elogia a noiva? O senhor forma com ele um verdadeiro contraste. Quem desdenha quer comprar. Comprar? Um homem tão feio. Feio no corpo, bonito na alma. Sentando-se. Deus me livre de semelhante marido. Presunção e água benta, cada qual toma que quer. Senta-se também. Erguendo-se. Ah, o senhor senta-se. Dispõe-se a ficar. Meu Deus, isto foi um mal que me entrou pela porta. Sempre impassível. Há males que vêm para bem. Temo-la travada. Venha sentar-se a meu lado. Vendo que Inês senta-se longe dele. Se não quiser, vou eu. Dispõe-se a aproximar a cadeira. Pois sim. Não se incomode. Faz-lhe a vontade. Não há remédio. Chegando mais à cadeira. O que não tem remédio, remediado está. Afastando a sua. O que mais deseja? Diga-me cá. O seu noivo... Faz-lhe uma cara. Não entendo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas o senhor nem meia palavra disse. Pergunto se fala francês. Como? Ora, bolas, quem é surdo não conversa. Mas é que vem essa pergunta? Naturalmente. Quem pergunta quer saber. Ora. Sentencioso. Dois sacos vazios não se podem ter de pé. Essa teoria parece-se muito com o senhor. Por quê? Que já caducou também. Formalizado. Então eu já caduquei, menina. Isso é mentira. É verdade. Não é. É. Pois se é, nem todas as verdades se dizem. Ergue-se e passeia. Ah, o senhor zanga-se. É porque quer. Não me viesse dizer tolices. Ergue-se. Interrompendo seu passeio solenemente. Na casa em que não há pão, todos ralham. Ninguém tem razão. Ora, somos ainda muito moços. Quem? Nós? Não falo do senhor, falo dele. De mau humor. Ah, fala dele. Havemos de trabalhar um para o outro. É bom, é. Deus ajuda a quem trabalha. Sem desgosto viveremos. Seremos ricos, talvez. Muitos morgados teremos. Mas um só de cada vez. Zangado. A faceira talvez convidar-me queira para padrinho de algum. E não suponha que, apesar de pobre, não me faça bonitos presentes o meu noivo. É, quem cabras não tem e cabritos... Insulta-o. Cão danado, todos a ele, pois eu havia de insultá-lo, senhora. Se estivesse calado? Sim, senhora, em boca fechada não entram mosquitos. Mas é que o seu futurozinho me interessa. Muito obrigada. Senta-se. Não há de quê. Se bem que eu não seja nenhum Matusalém, estou no caso de lhe dar conselhos. Ouça-me, quem me avisa, meu amigo é. Quem a boa árvore se chega, boa sombra o cobre. Mesmo por já estar no caso de me dar conselhos, é que eu não quero para marido. Se eu fosse jovem, não me havia de aceitar, por estar no caso de os receber. Preso por ter cão e preso por não ter. Não desejo enviuvar de novo. Vaso ruim não quebra. Desengane-se, senhor. Não são seus ditados que me hão de fazer mudar de resolução. Passeia. Oh. Acompanhando-a. Talvez façam. Talvez. Devagar se vai ao longe. Muito tolo é quem se cansa. Inês volta-se. Param defronte um do outro. Menina, antes só do que mal acompanhado. Olhe que o pior cego é aquele que não quer ver. À parte. Vou pregar-lhe uma peta. Alto. Mas se me faltasse este noivo, outros rapazes há que me têm feito pé de alferes. Águas passadas não movem moinhos. E entre eles? O passado, passado. Não me interrompa. E entre eles há um ricaço que em outro tempo... O tempo que vai não volta. Não me interrompa, já disse. E entre eles há um ricaço que noutro tempo se esqueceu da promessa. O prometido é devido. Ai, mal! Se esqueceu da promessa que me havia feito, mas que está outra vez pelo beicinho. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Movimento de Inês, com força. Se tiver verga e tempo, e quem é esse ricaço? É segredo. Segredo em boca de mulher é manteiga em nariz. Há um gesto de Inês. De homem. Mas faz bem, faz bem. O segredo é a alma do negócio. O senhor tem na cabeça um moinho de adágios. Passa! O que abunda não prejudica. Bem, para amassadas, basta. Mude-se. Os incomodados é que se mudam. Mas eu estou em minha casa, senhor. Descobriu o mel de pau. Irra, que homem sem vergonha! Examinando cinicamente a costura. Quem não tem vergonha, todo mundo é seu. Se o meu noivo visse aqui, ele que jurou dar cabo do primeiro rival que... Cão que ladra não morde. E eu sou homem. Tenho força. E contra a força não há resistência. Irônica. Ora, por quem é? Não faça mal ao pobre moço, sim. Faço. Quem o seu inimigo poupa, as mãos lhe morre. Julga que não estou falando sério? Uma coisa é ver e outra... No mesmo. Ora, não faça tal. Faço. Isso tão certo como 2 e 3 serem 5. São favas contadas. Quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele. Mas sabe que ele é valente. Também eu sou. Cai lá, mas fadas há. Duro com duro não faz bom muro, e dois bicudos não se beijam. Ponha-se ao fresco. Preciso sair. Tenho que fazer lá fora. E eu tenho que fazer cá dentro. Um dia bom mete-se em casa. Olhe, senhora, olhe bem para mim. Acha-me feio, não acha? Ai, ai, ai. Eu também acho. E feliz é o doente que se conhece. Mas muitas vezes as aparências enganam e o hábito não faz o monge. Experimente e verá. Case comigo. Gentes! Ah, se fôssemos casadinhos, outro galo cantaria. Por exemplo, em vez de sair agora à rua, com este sol de matar passarinho, mandava-me a mim, ao seu maridinho. Arremedando-o. Ao seu maridinho. À parte. Oh, que ideia! Vou me ver livre dele. Alto. Então, sem sermos casados, não pode prestar-me um pequeno serviço? Conforme o serviço, põe uns pontos nos is. Se me fosse comprar 3 metros de escumilha... Olha, aqui tem a amostra. No armarinho do Godinho, sabe onde é? Sei, mas quando não soubesse? Quem tem boca vai a Roma. Está contrariado? O que vai por gosto regala a vida. Tome o dinheiro. Nada, não é preciso. Vai saindo e estaca. Diabo, não me lembro um ditado a propósito. Sai. Cena 4. Estás bem aviado. Quando voltares, há de achar a porta fechada. Safa, que maçador! Agora, tratemos de sair. São mais que horas. Aparece à porta um carteiro. Cena 5. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. O que deseja? Aqui tem esta carta. É da Caixa Urbana. Uma carta? Recebendo a carta consigo. De quem será? Obrigada. Não há de que, minha senhora. Passe muito bem. Adeus. O carteiro sai. Cena 6. Ah, a letra é de Felipe. Faz bem escrever, meu ingrato. Há 12 dias que nos não vemos. Abre a carta e lê. Inês, peço-te perdão por ter dado causa que perdesses comigo o teu tempo. Ofereceram-me um casamento vantajoso e não soube recusar. Ainda uma vez, perdão. Falta-me o ânimo para dizer-te mais alguma coisa. Dentro em 1 semana estarei casado. Esquece-te de mim, Felipe. Declamando. Será possível? Oh, meu Deus! Relendo. Sim, cá está. É a sua letra. Depois de ter ficado pensativo um momento... Ora, adeus. Eu também não gostava dele lá essas coisas. Digo mais, antes o Isaías. É mais velho, mais sensato. Tem dinheiro a render. E Felipe acaba de me provar que o dinheiro é tudo nesses tempos. Espero aqui o Isaías com meu sim perfeitamente engatilhado. Oh, o dinheiro. Louro dinheiro. Soberano esplêndido. Força, direito, rei dos reis, razão, que ao trono teu, auriluzente e fúlgido, meus pobres hinos proclamar-te vão. De teu poder universal, enérgico, ninguém se atreve a duvidar, ninguém. Rígida mola desta imensa máquina, fácil conduto para o eterno bem. Aos teus acenos, Deus antigo e déspota, aos teus acenos, Deus moderno e bom, caem virtudes e se exaltam vícios. Todos te almejam, precioso dom. Ainda has de ser o derradeiro ídolo. Ainda has de ser a só religião. Louro dinheiro, soberano esplêndido. Força, direito, rei dos reis, razão. Cena 7. Isaías entrando. Quem canta seus males espanta. Já de volta, o senhor foi a correr. Nada. Quem corre cansa. Encontrei outro armarinho mais perto. Tomando a fazenda. Muito obrigada. Quanto custou? 1 pau por um olho, 1.200 o metro. Pois olha, o outro vende mais barato. O barato sai caro e mais vale um gosto do que 4 vinténs. Regateou? Regatear? Para quê? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Já vejo que és tão pródigo de dinheiro como de anexins. Na pataca do Sovina, o diabo tem 3 tostões e 10 réis. Poupa do sim, Sovina não. Eu cá sou assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tenho um só defeito. quero casar-me, cada louco com sua mania. Hei sido um gato-sapato, preciso do casamento, o maldito celibato não é viver, é tormento. Quero honesta rapariga entre as belas procurar, muito embora o mundo diga, quem já andou não tem pra andar. A existência de casado talvez venturas me traga, se diz verdade o ditado, amor com amor se paga. Se eu for constante e fervente, ela tudo isso será. Se eu amá-la eternamente, ela também me amará. Eu escravo e a esposa escrava, viveremos sem desgosto. Uma mão a outra lava e ambas lavam o rosto. Faço-lhe pela milésima vez o meu pedido. Nem todos os dias há carne gorda. A senhora falou-me um apaixonado. Por onde andará ele? Eu estou aqui, e mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. À parte. Levemos a coisa com jeito. Alto. O senhor. Com uma ideia. Ah! Ó. Oh. Já viu representar as pragas do capitão? Não, senhora. De pragas ando eu farto. Era um militar que praguejava muito. A senhora que ele amava deu-lhe a mão de esposa, mas depois de estabelecer-lhe a condição de não praguejar durante meia hora. Falo em alhos e a senhora responde com bugalhos. Já lá vamos aos alhos. Aceito a sua proposta. Impetuosamente. Aceita? Sim, senhor. Incrédulo. Qual? Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. Mas imponho também a minha condição. Imponha. Manda quem pode. Se conseguir levar meia hora, sem... Sem praguejar? Não, sem dizer um anexim. Se o conseguir, é sua minha mão. Deveras? Sentando-se. Deveras. Mas eu posso estar calado? Como assim? Era o que faltava. Há de falar pelos cotovelos. Isso é um pouco difícil. O costume faz a lei. Ai, que escapou-lhe um. Pois o que quer? A continuação do cachimbo. Faz a boca torta, já duas vezes. Nas três o diabo as fez. Ai, ai, ai, vamos muito mal. Mas não tínhamos ainda entrado em campo. Aqueles foram ditos de propósito. Agora sim, agora é que são elas. Outro. Protesto. Agora é que são elas, nunca foi anexim. A César o que é de César. O senhor vai perder. Olhe. São 2 horas. Aponta para um relógio que deve estar sobre a mesa. Aceita o desafio? Bem, quem cala consente. Ah, agora é a senhora quem os diz. Virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Ai, ai. Foi engano. Dos enganos comem os escrivães. Então, diga alguma coisa. O que hei de dizer, senão que gosto muito da senhora e... Pois diga, vai tantas vezes o cântaro à fonte que lá fica. Não me provoque, senhora, não me provoque. Cada qual puxa a brasa para sua sardinha. Agitado. Brasa, sardinha, oh, que suplício. O que tem o senhor? Nada, não tenho nada. É que esta proibição me incomoda. Este maldito costume parece que não estou em mim. Sabe o que mais? Vou saber. Diga o que quiser. Abra a torneira dos anexins, ditados, rifões, sentenças, adágios e provérbios. Fale, fale para aí. E a condição? Caducou. Dando-lhe a mão. Aqui tem. Sou sua. Contente. Minha? Em outro tom. E os outros? Não existem. Nunca existiram. Pois estou acordado. Se estiver dormindo, deixe-me estar. Não me acordes. Está bem acordado. Estou? Pulando de contente. Então viva, Deus! Viva o prazer! Tralalalala! Quero abraçá-la. Alto lá! Mais amor e menos confiança. E que o rato nunca comeu mel, quando come, pode-se dizer este ditadozinho? Quantos quiser. Se lambuza. Tomando-lhe as mãos. E tu, amas-me, meu bem? Sossegue. O amor virá depois. Seja bom marido e deixe o barco andar. Apoiado. Roma não se fez num dia. Tenha sempre muita fé nos seus anexins. É verdade. O que tem de ser tem muita força. O homem põe e a mulher dispõe. Basta. Despeça-se destes senhores e vá tratar dos papéis. Quem tem boca não manda cantar. Mas enfim, ao público. Antes que daqui nos vamos, Inês vos dirá quais são os votos que alimentamos no fundo do coração. Os votos que neste instante fazemos nestes confins. Deita a mão sobre o coração. É que nos ameis bastante, embora por anexins. Muitas palmas esperamos de vós, metade para o autor, metade para nós. Cai o pano. Fim de Amor por Anexins, de Arthur Azevedo.